lança chamas. Lança chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Hoje, com um ligeiro atraso de 18 horas e 10 minutos, é o Lança-Chamas até às 19, FM Estéreo da Comercial. Hoje, com uma pequena conversa mais a contar nesta nossa série de verão do Lança-Chamas, com dois elementos do Purgatório do Heavy Metal, depois de Zika, uma pequena ronda por alguns dos clubes ativos, de fan clubs, aliás, do Hard Rock Heavy Metal. É o início de hoje, Savage. Lança-chamas, o início de hoje, Savage, Lose and Lethal, passagem em destaque muito em breve aqui no Lança-chamas, já na série de verão, certamente para julho apenas. Isto é uma emissão de uma hora de 8 em 8 dias, ou 8 em 8 tardes. Wasted também bateu nos ouvidos daqui. É um tema em saliência do outro álbum que será destaque muito em breve. I'm gonna look at Vices, álbum de 83, de banda de um trânsfuga dos UFOs, Wasted. Destaque ainda maior do que estes dois temas aqui no início do Lança-Chamas de hoje, sábado. Contando também com mais uma pequena troca de impressões, desta vez com dois elementos ligados à atividade do purgatório do heavy metal. Outros de outros clubes se seguirão, certamente. Nothing but a burning heart. You turn, I try to catch your eye. You right then it was a storm. All right. I knew it was a storm. All right. I was afraid to really let you know. Talk to you, and they don't know what I found. Hey, hey. Ooh, this love that I found, and I'll make sure there's nothing can take, can't take. Each and every day, it's the only way. Lança-chamas FM Mistério da Rádio Comercial, sábado por aqui até às 19, hoje com mais uma visita depois do Ziga aqui há algum tempo, onde gastamos praticamente grande parte dos nossos ricos minutos com uma conversa que, entretanto, chegou a agradar a alguns dos auditores habituais deste Lança-chamas. Hoje, e o pedido foi nosso, uma visita de dois, o Zé e o Paulo. Acertei, do Purgatório do Heavy Metal. Nós temos conhecido muito mais gente do Purgatório do Heavy Metal nas abordagens desde que o Lança Chamas começou, e certamente que se não estão cá é porque foram para a praia e portanto tiveram muito mais juízo que vocês, ou então foram fazer qualquer outra coisa bastante mais apetecível e curtida do que na realidade meterem-se aqui por um bocado. Mas enfim, vocês são hoje os sacrificados do Purgatório do Heavy Metal e vieram trazer algumas notícias. Não direi que será uma notícia muito especial ou a base principal desta conversa, mas o número 3 da Folha Metálica, edição feita em fotocópia e em A4, agrafado do Purgatório do Heavy Metal, corresponde à cobertura dos meses de março, abril e maio. Quase que soa a uma certa preguiça para completar este número 3. Quem fala? Quem se confessa? Bem, preguiça... Sim, talvez um pouco preguiça, mas... Nós temos tido um bocado de problemas, temos outras atividades, além do Purgatório, que nos ocupa bastante remédio, tempo. E então é natural que com um na tropa, outro na faculdade e outro a trabalharem, quer dizer, mas este número foi mais... uma tentativa de criar um jornal um pouco Quantas melhor. Pessoas é que começaram o Purgatório do Heavy Metal? Assim, um número mais ou menos exato, ou já agora exato, se for possível. Exato, começaram mesmo 4 pessoas. Agora já somos 8, não é? A trabalhar no núcleo, é? Mesmo a trabalhar, fora os colaboradores, não é? Os colaboradores ainda são mais. E era isso, aliás, isto ia chegar àquilo que eu queria perguntar. São 8 pessoas, portanto, todas a contribuir tanto para a edição da Folha Metálica como para outras atividades do Purgatório. Que outras atividades é que o Purgatório do Heavy Metal está a manter até o momento? Com estes espaços, às vezes, como o da revista. Cada pessoa, portanto, está dividida por uma atividade. Fala mais, chega mais um bocadinho. Sim, há a resposta aos sócios do Purgatório, portanto, em termos de cartas, há os contactos pessoais, porque alguns são mesmo muito exigentes, não é? Em termos de discos e, portanto, ouvir música, não é? Depois, sei lá, há mesmo muita coisa envolvida no caso. É? Se calhar isto leva-nos mais, vocês vão estranhar a minha maneira de perguntar, mas eu estou quase a fazer este tipo, não é de biópsia, mas sim uma análise. Nós estamos a falar para a rádio, para muita gente, e há uma série de gente que há de pensar, afinal, o que é que estão aqueles tipos ali a fazer, a falarem de atividades sem as especificarem. Que atividades, afinal, é que, uma por uma e assim com uma certa calma, o Purgatório leva a efeito de momento, exceptuando a Folha Metálica, que já conhecemos grande parte de nós, os outros conhecerão se quiserem, mas que atividades é que se tem levado a efeito desde a fundação do Purgatório? Aliás, tudo isso tem a ver com o conteúdo da revista, não é? Também um bom bocado vocês fazem anúncios de discos que conseguem arranjar, vender, etc., retrocar e tudo isso, não é? Isso é uma das atividades principais, não é? Como é que tem sido a coleta dos sócios? Portanto, como é que tem sido o contacto que vocês têm recebido de pessoal que quer contactar convosco, ou mesmo não queira fazer parte do Purgatório, até porque hoje em dia está tudo uma vontade doida de formar o seu próprio clube, não é? Exato. Parece que começou uma espécie de guerra de fã-clubes, não é? Vamos ver, um dia vamos convidar o pessoal todo para um campo a ver o que sucede. Não, mas conta lá, Adir. O que é que vocês começaram? Começaram para quê? Para se juntarem 8 indivíduos e depois 8 gostavam do mesmo tipo de grupos, não. Ou do hard rock and metal em geral, ou afinal o que foi? Bem, o que acontece é que a nossa grande ambição era realmente tornar tanto o heavy metal mais conhecido aqui em Portugal, se é que não é, pelo menos por parte de uma minoria. É que as pessoas não se apercebem, às vezes, do grau de audição de determinado tipo de música, neste caso do heavy metal, que tem grande audição em Portugal. Aliás, Richie Blackmore, por exemplo, numa entrevista que deu depois do concerto, foi o próprio a afirmar que Portugal, a seguir ao Japão, era um grande mercado a explorar. Portanto, tudo isto para dizer que a nossa grande ambição realmente é fazer qualquer coisa por heavy metal em Portugal, que anda, vá lá, um pouco marginalizado, ao fim e ao cabo. É essa a nossa grande atividade de divulgação do heavy metal e de tentar levantar, vá lá, o heavy metal nacional. As pessoas agregadas ou ligadas de alguma maneira à comunicação emanada do purgatório do heavy metal pertencem, de momento, apenas à vossa zona mais ou menos residencial, portanto regional de Lisboa, ou já transcenderam isso? Já sentiram ecos de algum outro lado? Eu acho que, portanto, existe 50% de nós. Eu posso falar, eu não, nem sequer devia falar em termos de sócios, não é? Porque a gente, por enquanto. Não, estou a falar de toda a gente de contactos. Pois, em espécie, portanto, em contactos mesmo, 50% será fora de Lisboa. Sim, longe ou perto? Quer dizer, há contactos, sei lá, em Moinhos de Carvide, por exemplo, em Leiria, Coimbra, Porto. Tomar, não apareceu ainda? Tomar, não. Há lá gente, e há um fã de clube, qualquer modo, já me descreveram, admira-me. E de salientar também. Vá lá, a nossa sucursal que surge agora no Algarve. Sucursal no Algarve, vocês estão a estender, por exemplo, logo para a zona de pessoal e de turismo. É que aqui, só em Lisboa. Também se chama sucursal, também se chama Purgatório do Heavy Metal ou tem uma adaptação? Sim, vai ser. Sim. É exatamente Purgatório do Heavy Metal. Só zona Sul. Zona Sul. Nós voltamos já ao contacto convosco. Este é um dos álbuns que Zika exige que se despache rapidamente aqui do Lança Chamas, porque ficou praticamente sem discos desde que enviou grande parte da sua discoteca para utilizarmos Budgie. I'm bored with the game now. I think it's too late. destaque para hoje aqui no Lança-Chamas em termos de música, para além da visita de dois do Purgatório do Heavy Metal, Budgie Deliver Us From Evil. Para os dois membros do Purgatório do Heavy Metal, isto porque constatamos no microfone fechado que grande parte das coisas que havia a dizer foram ditas com ele fechado em vez de com ele aberto, portanto mais ninguém ouviu a não ser a distinta presença destes três visitantes da cabine do FM Estéreo da Comercial, incluindo eu. Vá lá, falava-se da filial no Algarve, ficou assim um bocado pelo alto, e falava-se de uma modificação muito grande para a Folha Metálica, e isso parece-me bastante importante, até porque se soar cheira a risco. Vai, o jornal vai passar a ser a Offset, que já é muito bom. Eu parece-me que sim, é uma boa aventura. Não é? Pois, e a tal filial que abrimos no Algarve, na Fuseta, e ainda estamos a pensar agora um pouco mais difícil, mas vamos lutar por isso, é para os imigrantes em França. Mas se tem tabela na Fuseta, de certeza. Ou então por cá. Outras coisas do Purgatório do Heavy Metal, como vocês ouviram desde o início, e foram vocês que tiveram cuidado de nos dar as primeiras notícias da existência dos fanclubs, honra vos seja feita a vocês e a todos os outros que tiveram o trabalho de escrever. Aqui apenas nos limitamos a dar eco, o que nem muitas vezes significou o importante que poderia ser. Como se tem processado, se é que se processaram em relações inter-fanclubs, houve alguma coisa que acontecesse ou não? Quer dizer, porque, no fim de contas, eu estou só a fazer esta observação, porque são tudo forças muito pequeninas, por enquanto, em termos de compararmos à escala nacional, são forças muito pequeninas, criadas regionalmente, e que depois, lentamente, perante o processo hoje mais económico de se evoluir, se poderiam ligar e ganhar força. Ou há assim um sectarismo tão grande da vossa parte, ou da parte de todos? Nós até já fomos apoiantes de uma ligação entre todos os fã-clubes para ser um só. O que é certo é que... Isso era uma guerra muito grande. Pois, é que somos muitos e tal, e de certeza que não dava certo. Por isso talvez seja bom realmente cada um seguir o seu caminho e, no fundo, o melhor é, os melhores são aqueles que ficam no fim, não é? Porque isto daqui a algum tempo vai haver alguns a acabar, não é? De outros a começar, se calhar, a tentar em força e a ganhar. De qualquer modo, vocês têm algum em especial com que tenham mantido mais relações ou mais contactos, portanto? Nós damos bem com todos os outros fã-clubes, pelo menos aqui, acho que não nos falha nenhum. Portanto, até tem reparado assim em algum fã-clube que tenha surgido com uma atividade que vos surpreendesse por não estar incluída nas vossas, por exemplo? Eu não gostaria de dizer se este é melhor, se aquilo é melhor. Não, era bem isso, mas é por questões de gosto, não é? Uma pessoa tem direito a ter gosto sem estar a ofender ninguém. Quer dizer, para mim, o Judas Priest Mini X-Club é outro bom fã-clube. É de Lisboa esse. Sim, há o Metal Masters na Amadora, que também realmente também tem bastante força. Os conheces dos outros, né? Sim, somos todos amigos. E depois também penso que o Heavy Metal Fan Club da Covilhã também tem bastantes hipóteses de ter bom futuro, não é? Os outros acho que ainda têm bastante para trabalhar. Como é que se tem processado aquela troca, sobretudo aquela folha que vocês incluem sempre na folha principal metálica sobre discos? Portanto, em que vocês propõem troca de discos, venda mesmo, inclusive interclubes e a sócios do clube de discos. Pois é, há cá um problema. Há resposta ou não há resposta? As pessoas que querem comprar discos pedem sempre LPs importados. Ora, como a gente sabe, LPs importados em Portugal é difícil e quem os tem fica com eles. E é uma fortuna, pois, são LPs de coleção. E vocês depois conseguirem uma fortuna. É difícil mesmo arranjar. Inclusive, eu posso mesmo afirmar que nunca arranjámos mesmo nenhum LP das pessoas que pedem discos, nunca conseguimos arranjar nada. Quanto a vender, já vendemos alguns, mas os LPs que temos para vender são LPs nacionais. Já tivemos bastantes importados, mas foram logo, nem sequer deu para surgir na primeira folha metálica, não é? Foram logo escutados. Quem os tem chamou os seus, não é? Estou logo. Lança-chamas, Metallica. Mistério do Comercial de Sábados. Aqui passou um excerto de outro álbum inevitável em destaque para o lança-chamas de uma das próximas tardes de sábado, Metallica. O lança-chamas teve hoje também a presença, a primeira ao vivo, portanto viva voz de membros de um fã-club, de hard rock, ou de melhor ainda, de heavy metal, o Expurgatório do Heavy Metal, e outras sucederão, escolhemos apenas esta porque foi também a primeira que teve contacto connosco desde o início do lança-chamas. Não há razões absolutamente nenhumas para estarmos a travar qualquer outra gente que irá em breve ser convocada, se for seu desejo, para vir aqui conversar. Quanto a vocês, a presença está a chegar ao final, há que dar espaço à música e menos palavras aqui no que nos resta desta emissão. Gostaríamos apenas que, no fim de contas, fosse dado de novo o contacto. Eu não sei se vocês têm prazer em que chegue mais gente ao vosso convívio ou não, mas de qualquer modo é sempre por aqui uma boa ponte para divulgarmos o vosso trabalho e a vossa sede. E de resto, qualquer outra coisa que tenham para dizer, de fim, é o vosso último tempo. Podem contar até 10. Portanto, para quem quiser contactar com o Purgatório, pode comunicar para Luís Leitão, Rua José Falcão, número 4, 4º andar, e telefone é 823678. E é tudo? Agora, para os ouvintes da Zona Sul, vá lá à Zona do Algarve, podem contactar para a nossa... Vá lá, sucursal. Soa bem essa sucursal. Soa bem, é uma palavra bonita. Que a morada é a seguinte: Alfandanga, número 149. Podem falar com o Eduardo Patarata. Quanto ao código postal, 8700 Fuzeta, Algarve. Obrigado pela vossa presença. Desculpem as horas que vos roubámos do sábado à tarde. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Mistake. lança-chamas são já os minutos do adeus de hoje, 10 para as 19. Budgie, o destaque para esta tarde com Deliver Us From Evil, e ainda antes que a despedida seja dada, há lugar aqui para os Accept. Mais uma apenas dos Budgie, é o lança-chamas no final de hoje. Delivers From Evil, o destaque de hoje, álbum para ficar despachado por aqui. Quanto ao lança-chamas, estamos entretanto já no final, Restless and Wild, outro destaque obrigatório para breve, não só para este álbum, mas para todo o trabalho da banda, Accept. Zica, hoje ausente por motivos profissionais, estará já no próximo sábado aqui para apresentar mais um número 2 da outra fase do Heavy Metal. Everybody for the sacrifice. The midnight sun was rising high.